terra que trago em meu peito se chama Brasil. O meu coração pertence a esta mãe gentil, onde seus filhos esqueceram os valores que a ergueram, profanaram meu Brasil. A idolatria explica esta maldição. Trocaram a glória de Deus por obras feitas por mãos. Aqueles que sabem a verdade simplesmente não querem dizer. São escravos de tradições. Brasil, Brasil, você está. Voz é tão fraca em toda a nação, mas esta mensagem que prego soa como trovão. Se um ouvir e pensar, um outro também seguirá. Dentro em breve somos. Descaça os jovens todos os dias. Choramos ao ver o estado da nossa ecologia. As drogas destroem as famílias e com ela a pornografia. E os políticos onde estão? Brasil, você está enfermo, mas a cura virá.